A palavra nos diz que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu aprendi que és santo. Eu aprendi que és bom. O meu desejo é querer estar em tua casa, ó Pai. O meu prazer está só em ti e em saber que estás aqui, em conhecer os teus sonhos, saber dos teus planos que fazes pra mim. Aqueles que te conhecem, que conhecem a tua casa e que a amam. Oh, aleluia. Eu aprendi que és santo. Eu aprendi que és bom. Meu desejo é querer estar em tua casa, ó Pai. O meu prazer está só em ti e em saber que estás aqui, em conhecer os teus sonhos, saber dos teus planos que fazes.